fazer para ti, Senhor. Não se pode comparar a grandeza do teu amor. Mesmo que eu tenha tudo que eu tiver, sei que sempre eu serei um eterno devedor. Todos meus sonhos te entrego, porque os teus sonhos são os meus. Nada desejo pra mim mesmo, ó Deus, pois já tenho o que é melhor. Ele é o melhor, sem dúvida.